confirmando, o Rio 9647 foi autorizado o Golem. Autorizado o Golem, 9647. Confirmando Gonza ou Golem? Pediu o trono de Gonza. Gente, mas eu só posso autorizar até Gole. Aguarde a coordenação com o Sérgio. Firmativo, para Gole. Pronto no zero. 3178, livre decolagem, pistão no zero, vento 110 grau 08 mais. Iniciando decolagem 3178. Confirmando o trono de Eval. Eval. Piante 943. E o 9647 agora com o centro Recife, 1288-264. 1288-264, 964. A 9908, aguarde a cópia Guarulhos. Fico. Decoladas 44, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Boa noite, contato Sadar, saída PUCA, nível 330. 330 na PUCA. 908, copia? Copia. Total 9908, autorizado Guarulhos, 360 nível, é o Peruísque 58. Decola da 110 com curva direita na saída Gole, transição Gonza, transponder 5563, controle 119, decimal 35. Total 9908, copiou 360 para Guarulhos, na Uniforme Whisky 58, decolando da pista 10 com curva direita na Gole Gonza, 5563 transponder, 119.35 controle, total 9908. Correto, chame pronto para puxa e acionamento, total 9908. Nós estamos prontos para o puxa e acionamento. Autorizado, chame táxi, total 9908. Chamarei. Operador 6701, informação Charlie. 6701, boa noite, eu sou a identificação, do seu nível 040, chegada a Mari. Orienta Mari, identificou, informa que recebeu a TIS em 127755. Sim. Estou aprendendo no 78, chame Centro Recife, 1268-52545. 1268-52545, obrigado, boa noite. Total 9908 estacionado, pronto para o tático 4 PLB, 4 de autonomia, alterna Galeão. Ciente, táxi livre via Alfa, reporte na Charlie para decolagem, total 9908, o ajuste 10 no 4. Alfa, reportarei na Charlie para decolagem, 9908. 320. Controle de Salvador, alterna 3520. Informação Charlie, cruza 140 por 110. Alterna 3520, boa noite, sua identificação. Desça ao 2000 pés, estado no 015, cruze toque para chegar da mão. Cruze toque até 2000, alterna 3520. 8701, redução 9908, quando espera pronto. Total 9908, a linda cola pista 10, vento 110, grau 07. Elemento de colagem livre, 9908. 9908, decolada 53, controle agora 119, decimal 35, bom voo. Da 935, muito boa noite, bom trabalho. Obrigado. Controle total 9908, muito boa noite. Boa noite, total 9908, contato radar na decolagem, subo nível 360, saída agora em Gonza. 9908. É 6701, uniforme velocidade. 320, conforme. Reduza para 200 nós. Está sob vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda para o 360. Esquerda 360, está com 220 nós. Confirma o limite dessa prova para o 6701? Localizador. Localizador, é o limite. Web 6701, redução 1970 nós. Condições? 180 teria. 180, ótimo. O nosso número para pouso aí na Salvador? É o número 2. Número 1, qual é o equipamento? Número 1 é um Airbus 320 da SAM, que está a meia dúzia de milhas. É o T3520, amigo. Estamos a 13 de Duna, mantendo 250 nós. Beleza, amigo. Bom pouso. Falou. É bem a 701 para o localizador, curva direita para o 070, reposto estabilizado. Direita 70, reposto estabilizado. Isidoro, boa noite, Gonal 606. 606, boa noite, senhor identificação, deixa nível 050, chega da Mari. Identificou o centro 050 na Mari, Gonal 606. 3520, está autorizado, LS Online, repostabilizado. Está livre o procedimento localizador, está 3520. Pode ser 701, deixa 2000 pés, estado no 015. 2015 está no localizador, tá? Ok. Total 9908, agora com o centro Recife, 288-264. 288-264. Boa noite. Então 3520 passou o Duna, agora com a torre no 86. 86, tá mais. É de mensagem 01, está autorizado ele ser um live e aguarde transferência. Pera. Tá. 2,5 milhas de cima, visual. Baixado travado. Boa noite, São 3520, livre pouso, pista 10, vento 1110 graus, 06 nós. Livre pouso na Delta São 3520. Mensageiro 1, passou o Duna, agora com a torre, 1-86. 86, zero. Uno. Boa noite, continue a aproximação, informe número 2 para o pouso. Continua a aproximação, né? Cliente número 2, 6701. Controle Salvador, voo no 714. Gol no 714, boa noite, descendo em estação, desceu ao nível 050, chegada a mão. A chegada a mão descendo ao 050, chama a idente, gol. O número 06 prossegue para o RNAVE ou o ILS tem mais? Solicito o RNAVE. Sente da presença autorizada, Serra Vita 366, descendo 2506, ajustado no 014, reposta estabilizada na final, RNAVE, gol no 06. Presidente, Serra Vita 366, descendo para 2500, chamada estabilizada, gol no 606. Controle voo 9714, retornando. O ATIS informa que os primeiros 900 metros da pista estão interditados. Ele está operando em toda a extensão? Confirmando, 90 metros, 90 metros. Eu não consegui copiar, poderia repetir? Repito, 90 metros, apenas os primeiros 90 metros da pista 10. Afirmativo, apenas os primeiros 90 metros. Ok, muito obrigado. Solo 06, ao livrar, mantém a escuta táxi via Alfa India Gate 03. Alfa India Gate 03 na sua escuta, o TAN 3520. Oi, Salvador, boa noite, 05, informação Charlie. Gol no 805, boa noite, sua identificação. Esse é o nível 060, chegada a correção Mari. 060 na Mari, no 805. Jet 6701 no solo ao 08, táxi via Alfa Juliette Git 04, mantendo a escuta. Alfa Juliette Git 4, 6701. Controle Salvador, gol 643, boa noite, gente da informação Charlie. Qual é o 3? O 643, afirma. O 643, o senhor identificação, desse nível 040, chegada BOF. Sendo a identificação 040 na BOF, solicita o final R9 da 10 após BOF, Sierra Vitor 367. Copiada, pode ser autorizado. Gente, chegou 643, na escuta. Excelente, boa noite, prossiga. A 35 milhas de Amato, Eduardo Chen, com a informação Charlie.